Fazer o quê? Quando junta alguém que não presta com alguém que presta menos ainda. Ah, ela parece comigo e eu pareço com ela. Ela ilude todo mundo e eu iludo todas elas. Quem diria que ela ia tá na mesma vibe que a minha? Perdido a noite, me acorda com mensagem de bom dia. E ela me chamou de amor, eu chamei ela de vidinha. É golpe em cima de golpe, eu acabo com a vida dela e ela acaba com a minha. Ela me chamou de amor, eu chamei ela de vidinha. É golpe em cima de golpe, eu acabo com a vida dela e ela acaba com a minha. Acorda com mensagem de bom dia. E ela me chamou de amor.